Conversa inocente, fui me encantando com teu jeito diferente. Eu não sabia o que tava por vir. Eu tava só e desacreditado do amor. Até que um dia você chegou, foi um presente de Deus para mim. Fui ficando doido, apaixonado com teu jeito de ser. Quando dei por mim, não tinha pra onde correr. Presta atenção no que eu vou te dizer. Chega pra cá, eu sou maluco, faço tudo por você. Minha alegria sempre está no teu olhar. Aquela paz que teu sorriso me traz. Presta atenção, não dê ouvidos ao que o mundo vai dizer. Meu sentimento está nessa canção, que é a mais bela que eu posso te oferecer, pra demonstrar o meu amor por você. Apaixonado com teu jeito de ser. Quando dei por mim, não tinha pra onde correr. Preste atenção no que eu vou te dizer. Chega pra cá, eu sou maluco, faço tudo por você. Minha alegria sempre está no teu olhar, com aquela paz que teu sorriso me traz. Preste atenção, não dê ouvidos ao que o mundo vai dizer. Meu sentimento está nessa canção, que é a mais bela que eu posso te oferecer, pra demonstrar o meu amor por você. Chega pra cá, eu sou maluco, eu faço tudo por você. Minha alegria sempre está no teu olhar, aquela paz que teu sorriso me traz. Preste atenção, não dê ouvidos ao que o mundo vai dizer. Meu sentimento está nessa canção, que é a mais bela que eu posso te oferecer, pra demonstrar meu amor por você. Pra demonstrar meu amor por você. Pra demonstrar meu amor por você.